Deus sempre dá louvor. Ele pula as montanhas, as dificuldades. Vai em frente, não olha para trás, mas caminha firme para frente, porque o Espírito de Deus com ele vai. Mas caminha assim.